Surpresa, amiguinho, hein? Quem diria que no teu dia de anos ias ter direito a um vídeo especial feito pelos teus colegas de podcast, hein? A vida é cheia de voltas e surpresas, caralho. Inicialmente eu tinha pensado em pôr então como fundo neste vídeo que basicamente não vai ter nada, não é? Isto diz ali que é quiz, mas é mentira. Inicialmente tinha pensado pôr a cena final do Crocodilo Dundee 2, quando a gaja pensa que ele faleceu, porque ele troca de roupa e uma merda assim muito esquisita, e depois aparece vestido de mal. Mas achei que era mais interessante, e até porque é melhor para ficar assim com um pano de fundo, pôr uma cena agora do novo Twin Peaks, onde está um filho da puta durante 3 minutos a pintar umas pás. E pronto, e o gajo está com o spray e vai e pinta e o caralho, e depois tem uns pedais, se já vais ver uns pedais, aquilo depois vai girando e pronto, e o gajo vai pintando aquilo tudo, pá. E olha, pá, e é espetacular. E vamos ter, isso é a primeira e única grande surpresa deste vídeo. A presença do Carlão, pá. Vamos ligar em direto para ver o que é que ele tem a dizer então neste dia tão especial. Vamos lá a isso. Pedro, eu nem sei porque é que estou a fazer esta merda, que eu não sequer lá saber se fazes anos ou não, mas o Miguel obrigou-me a fazer uma mensagem de parabéns, e como eu sinto que vocês agora são muito amigos e como se alguém for corrido das nalgas sou eu, não o Miguel, como nós sempre combinamos os dois. Pronto, olha, parabéns, que não seja um aniversário nada bofe, e pá, não me preocupes, que não sei se são 60, 61, o chungo é interno, sempre ouvi dizer que o chungo é interno, por isso, sem stress, não fiques preocupado com as andropausas e com essas merdas, tudo bem. Vá, não vou fazer a piadinha do costume seca, para tu teres que revirar os olhos e pôr os grilos, por isso fica só um grande abraço de parabéns. Beijinhos, adeus amiguinho. E pronto, e é o que se tem, né? Há coisas que um gajo não pode escolher e não podemos de facto todos ter piada, mas aqui fica o registro. E basicamente acho que é tudo. Um grande abraço, vá. Aproveita bem o dia e cuidado com esse rabiosco, tá bem? Um abração, tchau, beijinhos.